elite é grande, do fato criminal. Citando essa fita do sistema global, união do lado leste aqui ninguém paga pau. Sobrevivente do inferno, sou louco mas não cego, metralhando sua mente que se faz de inocente. Um salve pros amigos, rap é compromisso, decretando os inimigos. Nosso som é pesado, no otário faz estrago, mas pra mim é mais um passo. Aí seu presidente preste muita atenção. Eu tô com o microfone e uma bomba na mão, cheio de informação, aposentando o canhão. Representando os irmãos, o orgulho da nação. Quando eu acionar, não tem como escapar. É vários loucos de atitude, chegou pra devastar. Nova forma de pensar com o poder de rimar. Estou do lado dele, pois ele me conduz. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. O microfone é meu amigo, Jesus está comigo. Perdoe meus inimigos, sem ressentimento, sem guardar sentimento. Sou um soldado do movimento e estou fora do treino. Humildade 100%, primeiro ideia, segundo favela. Terceiro, o rap é o que impera, conquistando o planeta Terra. Sou a face da favela com minha farda de guerra, destruindo sua novela. Estou sempre em cena, desmascarando o sistema. Sou tão louco que eu acabo com isso com uma granada sem piro, destruindo seus espinhos. Exército do bem, lutando contra o mal. Eu sou cachorro louco, irmão, um fato criminal. Meu talento é destrutivo, na letra eu não improviso. UFC é meu partido, resgatando os perdidos. Que se foda os boys, a paz entre nós. Que se foda os boys, a paz entre nós. Que se foda os boys, a paz entre nós. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Uma bomba de Hiroshima que é o que vem na rima. Fato criminal, eu sigo a minha sina. Não adianta eu vir aqui e falar de amor, se na periferia o que eu vejo é sofrimento e dor. Ódio, treta, vingança, isso me revolta ver a molecada se acabando na maconha. Sou mais um sobrevivente dessa realidade, com tudo que acontece eu caminho na verdade. Na minha trajetória eu escolho meu caminho. Se for pra colar com um safado eu prefiro andar sozinho. Luto pelo meu espaço, aqui com os aliados eu faço um bem bolado. Rap é pra mim, tem um significado. Rap é pra mim, é como eu tenho irmão. Anda maquinado e com escudo na mão. Tento fazer minha revolução, expressar minha revolta com o chute na mão. Hip hop é um movimento criticado, é por isso que eu não vou ficar calado. É, eu não vou ficar calado. Vou contra o sistema da manipulação. Cada um, é a nossa opinião. Sofrimento por aqui não é um filme, é real. Faça a minha correria e não preciso agravar. Eu não vivo de sonho e nem de fantasia. Vivo como manda meu dia a dia. A arma que eu tenho é a minha informação. A rima, porém, é a minha munição. Acredite em Deus, tenha muita fé. Deus criou o mundo, não procure devastar. Sou filho na mensagem, pedindo licença pra se retirar. Pode acreditar, pra se retirar, pra se retirar. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Eu sou o Mano Ota, isso é o que importa. Inspirado com microfone, mando ideias de mil graus. Meu cérebro equipado com imenso arsenal. Disparo letras e rimas com um apetite mortal. Sou um dos linha de frente aí, um fato criminal. Não é demagogia, então preste atenção, pois eu me fortaleço ao lado dos meus irmãos. A minha intenção aqui não é te agradar, e sim te informar. Não posso te criticar, se eu fosse santo estava no altar. Te ensino com meus erros pra você não precisar passar pelos venenos que alcancei de encontrar. Eu tenho meu conceito, vivo na minha razão. Pra mim não é vergonha ser pobre ou negão. É óbvio que eu já fui muito discriminado, mas não me preocupo com opinião de safado. Eu tenho ideologia e cabeça no lugar. Faço a minha correria sem precisar roubar o sucesso dos outros. Não me incomoda, hip hop é estilo. Muitos pensam que é moda. Não admito ser vergonha e não suporto pagar pau, pois esse é o nosso esquema e na quebrada é normal. Guaianazes como por aí também tem muito sangue bom, e tem muito otário que se cresce. Ou então, quem falou que violência não leva nada, estava errado. Hospital, cadeia, cemitério, está lotado. Eu levanto a mão pro céu e agradeço pela minha família, pois se não fosse ela, eu seria ninguém no dia a dia. Esse é um relato de um filho da periferia, e que Deus nos distancie da patifaria. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Sou filho de Deus, criação da natureza. Beleza, meu apelido é Berruga, eu não admito safadeza. Posso até te magoar com a minha franqueza. Dignidade e humildade é minha riqueza. Estou aqui, mano, e vim para cantar. Minha batida que apavora, pilantra gela e vai embora. Favela trinca e não demora. O Brasil tá embaçado, o som é forte como um raio. Vou sofrendo, vou vivendo, siga a vida sem preguiça. É, quem não arrisca não petisca. Acordo cedo, durmo tarde. Não gosto de pilantra, muito menos de covarde. Minha rima é poderosa igual a Bíblia, oração na mente do povo, essa é a solução. Sua vida no escuro, Deus é a luz do fim do túnel. Guaianás, minha quebrada, uma par de atrasalado como em todas as quebradas. Se for contar no dedo, sobra dedo pra aliado. É, sobra dedo pra aliado. Democracia de ideia, o rap é informação. Fato criminal, só proceder de irmão. Se quer colar conosco, preste muita atenção. Porque do nosso lado, só sangue bom. A vida é assim mesmo, você pode acreditar. Drogas, arma, polícia só existe para nos atrasar. A consciência é sua, o microfone é meu. Quem se envolveu com a vida podre com certeza já morreu. Chega de violência, estou aqui para cantar. Se você não adianta, não procure atrasar. O rap é meu amigo, pode ser seu aliado. O rap é compromisso, uma rajada contra otário. Aqui é atitude, FC não se ilude. Um salve pra vocês, todos aliados. Um salve pras favelas, que pede paz, chega de guerra. E que Deus nos abençoe com amor no coração. Mano, pare com as drogas e aposente seu oitão. Né não? Aposente seu oitão. É, aposente seu oitão. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Fato criminal, rap é o som. Som, som de negão. Som, som, som de negão. Rap é o som. É tipo som de negão. Rap é o som. Aí, som de negão. Rap é o som. Som de negão. União, sugestão, a zica da leste em ação. Pode crer, fato criminal, um grupo sem discriminação. Rap é o som de alemão, dos negão e pros que vieram do Japão. Se liga aí, Jão. Aí, no futuro bem próximo, preconceito racial não mais existirá. Negros e brancos cantarão em uma só voz. Paz. Aí, doidão, preto, branco, vermelho ou amarelo, somos todos semelhantes ao rei do universo. Fato criminal no ar, zica da leste, pá.